Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos escuta, o disco do dia de hoje traz o álbum Reza, de Rita Lee. Começamos com Bambu Ugi Ugi, de Rita Lee. Ugi bem, bate bambu, ugi, bumba meu boi, bombini, bondi, gudi, urango, tango, bolero, merengue, tupini, kingi, kongi, tendengu, tendengue, o chicabum bebe chá de chicano, copacabana, me engana, que eu gamo, bate macumba, balori, chamego, Grena, Crore, Corinthians, Flamengo. Big Bang, bate pão, biugi, bumba meu boi, bombini, bondi, gudi, morango, tango, bolero, merengue, tupini, king, kong, tendengu, tendengue, o chicabum bebe chá de chicano, copacabana, me engana, que eu gamo, bate macumba, balori, chamego, Grena, Crore, Corinthians, Flamengo. Continuamos com Reza, de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim. Rita Lee continua igual a ela mesma. Volta ao disco com um álbum autoral, como sempre. Uma sonoridade pop, bem no estilo Rita Lee e Roberto de Carvalho. Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim. Concebido pela própria Rita, com Roberto de Carvalho, que também produziu, tocou guitarra e fez a concepção gráfica da capa e do encarte, o álbum foi mixado e masterizado em Los Angeles. Seguimos com Divagando, mais uma de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Divagando, devagar, quase parando de pensar. Câmera lenta de manhã, o tempo voando, passando batido no sentido inverso do meu universo. Segue no espaço, quanto tempo ainda tem no mundo? Eons, milênios, milésimos de segundo. Gororoba, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, também no novo álbum da Rita Lee. Por favor, seu garçom, me traz um desentupidor de pia, aquele xarope marrom, que eu sei que você sabe que vicia. Corrói o dente, tira mancha de sangue, de tão ruim é bom, de tão bom faz mal. Por favor, seu garçom, toca gororoba, cola na. Por favor, seu garçom, toca gororoba, cola na. O disco do dia de hoje trouxe Reza, de Rita Lee. Um lançamento da gravadora Biscoito Fino pode ser encontrado nas melhores lojas. Mais informações no site da artista, www.ritalitudojunto.com. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.